O dia 12 de janeiro na história, 1913, nascia na cidade de Cachoeiro do Itapemirim, no Espírito Santo, o escritor Rubem Braga, considerado um dos melhores cronistas brasileiros. Irmão do poeta e jornalista Newton Braga, ele iniciou sua carreira na imprensa aos 15 anos no jornal Correio do Sul, em sua cidade natal. 1916. Toda a família Bonaparte foi expulsa da França por uma lei do governo francês. Essa família havia assumido a liderança de um movimento político na França chamado de Bonapartismo, de difícil classificação nos termos clássicos de esquerda e direita. Esse movimento, de inegável conteúdo autoritário, cesarista, ultranacionalista e militarista, respondeu aos ideais liberais nascidos da Revolução de 1789 e, de fato, a lenda napoleônica fez parte da cultura revolucionária dos líderes românticos que lutaram contra Luís VIII, Carlos X e Luís Felipe de Orleans. 1966, estreava nos Estados Unidos a série de TV Batman, no canal ABC. A produção era baseada nos quadrinhos do Homem-Morcego e era estrelada por Adam West, Batman, e Burt Ward como Robin, dois heróis de combate ao crime que defendem Gotham City. A série teve 3 temporadas, com um total de 120 episódios, e chegou ao fim em 14 de março de 1968. 2001. O Brasil perdia seu primeiro bicampeão olímpico. Nesta data, morria na cidade de São Paulo Ademar Ferreira da Silva Pudger, vencedor de 2 medalhas de ouro no salto triplo nos Jogos Olímpicos de Helsinki, 1952, e de Melbourne, 1956. Esses são os fatos que fizeram o dia 12 de janeiro entrar para a história. Tenham todos um bom dia.